Projeto X Podcast. Wind, water, hot, go planet! By your powers combined, I am Captain Planet! Captain Planet, he's a hero! Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Yeah. É isso aí, é. Eu sou Fernanda Fofonca e as minhas bonecas não sobreviveram à minha infância para contar histórias. Mais uma demolidora. Eu pensava que eu era o único que era chamado de demolidor na minha infância. Assassina de bonecas. Ah. Tem coisa mais divertida? Medo. Medo. Pior que não tem, cara. A sensação de você pegar um boneco e tirar um membro dele é... Eu fazia isso com as minhas mãos. Eu quase me assustei porque eu achei que o Mugi tava falando de que ele tinha bonecas e tava, tipo, destruindo as bonecas dele também, mas... Vixe, né? Eu acho que foi isso o caso. Agora, se ele destruir as bonecas da irmã dele, ele devia apanhar muito. Bom, aqui é o Panda Hideyuki e os ursinhos carinhosos estão aqui pra ajudar. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Ah, não, porra. Vai se danar, mano. Os carinhosos estão aqui para ajudar. Meu Deus. É isso aí. Aqui é a Adri e uma das minhas metas de vida era gritar igual a Laura. Eu tentei, eu consegui algumas vezes. Era legal. Desculpa, Laura, eu realmente não peguei. A menina dos ursinhos carinhosos que tinha aquele grito absurdo. Eu vou gritar! É. Eu consegui gritar agora. Malvado! Gente. Ou alguma coisa assim. A sobrinha do coração gelado. Eu era uma criança horrível. É. Bem, eu sou o Ivaldo Mugiwara e whatever, nostalgia, e que importa se o One Piece faz 15 anos. What? Ah, não. Maldito filho da mãe. Não. Encaixou One Piece nesse cast? Não, pô, não. Péssima ideia minha de colocar o Mugi nesse cast. Vocês que pediram. Eu nem ia gravar hoje. Ele nem tava escalado, hoje, cara. O pessoal insistiu para eu gravar. Ó, cabeça, a culpa é tua de não ter aparecido, mano. Aqui é o Seiji... E agora, literalmente, um tiozão. Ah, meu Deus. Oh, God. Na verdade, é assim. A gente aqui vai falar um pouco sobre a nossa infância nos anos 90. O Seiji não vai falar da infância dele nos anos 90, porque a infância dele não foi nos anos 90. A infância dele foi não. Lá 2000 antes de Cristo. E lá vem. Muito lá, longe. Foi lá. Mas lá. Como ele passou pelos anos 90, ele pode fazer comentários, embora não tenha sido a infância dele, né? Pô, eu tive uma adolescência. Uma adolescência. Tá bom, não, tá bom. Não colou, né? Droga! Neste momento, neste podcast, neste programinha bonito, nós iremos falar sobre a nossa infância. Ou sobre o que a gente fazia, o que a gente brincava, o que a gente assistia, o que a gente destruía, porque eu destruía muita o que coisa. Hoje a gente pensa assim e fala, putz, como faz falta. Aquela coisa, nossa, gente. Não, hoje a gente, a gente era feliz e não sabia, né? Nossa, totalmente. Na verdade, sim. Eu sempre falo isso de qualquer época minha, até antes de eu começar a trabalhar. Antes do dia. Não, até começar a trabalhar, a gente era literalmente feliz e não sabia. Com certeza, filho. Não. Com certeza. Assim, depois que tu começa a trabalhar, tu começa a ter responsabilidade, começa a fazer faculdade, começa a ter que pagar as próprias contas, ter que acordar todo dia, férias uma vez no ano e quanto tempo. Não, peraí, acordar todo dia eu acho que todo mundo fazia. Agora não, no horário... Não, acordar cedo e passar o dia inteiro dentro de um escritório. Ter férias só... Cara, imagina, no colégio tu tinha férias duas vezes no ano, sendo que uma era de 3 meses. E eu acho que a gente tá desviando muito o foco, vamos mudar essa porra. Bom, enfim, mas vamos então falar da época mais feliz de nossas vidas, ou seja, a nossa infância. Que abram-se os portões da memória. Vamos unir nossos poderes! Água! Terra! Fogo! Ar! Coração! O Mugi é o coração! O Mugi ficou com o coração! Eu queria ter falado coração, enfim... Se fuder. Mugi, seu índio. Olha. Alguém pega um macaquinho pro Mugi, tá vai. Tá gravando esse cast por algum motivo. Está dando muito certo, então. Acho que a gente pode começar, então. Relembrando aquelas brincadeiras que a gente fazia. Coisas que nem necessitava de nenhum material, de brinquedo, de nada. Aquilo que a gente só, tipo, sabe, larga as crianças na rua, vai brincar? O que, que vocês faziam, brincavam? O que, que era comum? Bicicleta. Oh, bicicleta. Independente do que eu fazia, eu fodia o meu joelho. Com certeza. Ó, dois aqui. De alguma forma. Não, podia ser, sei lá, podia ser catar pedrinha. Eu fodia meu joelho. Cara, eu ralava toda hora meu joelho, é incrível. E que nunca passava Mertiolate depois. Sabe o que é pior? É que o Mertiolate de hoje não arde. Porra, não, que... Isso é uma verdade. As crianças da nossa época eram mais fortes. São mais fortes hoje por causa do Mertiolate. Se tiver um apocalipse zumbi hoje, só vão sobreviver as pessoas que usavam Mertiolate que arde. Com certeza. Essa frescura de Mertiolate sem arder, não vão sobreviver a um apocalipse zumbi. Pelo menos vocês usavam Mertiolate. Quando eu caí e machucava, minha avó tinha uma garrafa de álcool que ela enfiava umas plantas lá, até eu sei lá o que tinha naquilo. Mano, o negócio ardia. Ah, não, mas isso daí é bom também. Álcool com guaco também. Ah, meu avô também fazia isso. Não, mas ardia muito mais do que Mertiolate. É, não, dá pra fazer várias coisas. Álcool com citronela, álcool arnica, com... usava arnica. Arnica. Que era a única coisa que eu sabia que tinha lá. Eu tenho até hoje aqui álcool com arnica. É que basicamente os pais usavam essas coisas pra dar um aviso. Não se machuquem, vai ser pior ainda. Tipo, tomem cuidado, sabe? Nossa, arnica ardia. Arnica deve ser a única planta que nasce no inferno, velho. Não, na verdade, as únicas coisas que nascem no inferno são cogumelos vermelhos. Vocês estavam falando de se machucar muito, eu não era muito de me machucar, mas uma coisa que eu fazia muito era pisar em formigueiro. Nossa! Alguém aí já caiu em cima de urtiga? Não. Graças a Deus, não. Não é uma coisa que eu quero tentar. É tipo, eu teve uma vez que eu tava... Meu avô tinha um pomar, assim, e eu tava correndo no meio do pomar que nem uma retardada, e eu caí, porque eu sempre caía. Eu continuo caindo, mas enfim, eu caí, assim, de joelho, em cima de várias urtigas, assim. Ai. Nossa, que horrível. Cara, já que a gente já tá falando de brincadeiras que a gente se machucava, pega-pega. Não, pega-pega. Pega-pega e polícia ladrão, que eram brincadeiras que a gente tinha... Basicamente a gente corria. Era pra correr, era pra chutar amiguinho, era pra cair, tropeçar, era pra bater em alguma coisa. Não era tanto. Mas o problema, Panda, eu acho que assim, pega-pega se machucava, mas você não se machucava sério, né? No máximo um empurrãozinho. No máximo um empurrão. Mas polícia e ladrão era uma coisa hardcore. Mas vocês brincaram de pega-pega, só que usando bola também? Acho que já, uma vez. Não, então, tipo, no meu colégio, com os meus amigos, a gente tinha o hábito, tipo, de brincar de pega-pega, só que, tipo, a pessoa que tava pegando, ela ia correndo com uma bola. E quando ela encontrasse uma pessoa, ela tinha que tirar a bola na pessoa. Ah, não, isso daí é coisa de educação física. Não, a gente não brincava nessa educação física. Tá me lembrando queimada. Não, mas não é queimada, porque queimada tem quadra. É. Queimada você joga a bola na pessoa. Não, mas nesse também joga a bola na pessoa, tem que acertar a pessoa. Ah, não, isso daí é queimada hardcore, então. É uma queimada pega-pega, tá ligado? Uma queimada dinâmica. É, não. Nossa, mas aí tinha os clássicos, né? Pega-pega, esconde-esconde. Esconde-esconde era uma... Eu quase morri por causa de esconde-esconde. Eu quase morri por causa de esconde-esconde. Conta essa história. Nossa, o que você fez? Seguinte, tava lá eu com meus primos brincando de esconde-esconde, tudo uma brincadeira super saudável, né? Quando eu, tipo, vou me esconder num lugar onde ninguém vai me achar. Eu entro dentro de um isopor, tipo, um isopor de pesca, feito de aqueles de ferro, sabe? Meu Deus. É, ah, sei. E eu pedi pra minha prima, me fecha. Só que quando eu falei me fecha, era pra ela apenas encostar a tampa. Ela, além de encostar, ela trincou a porra do isopor. E lacrou, hein? Eu fiquei lá por uns 10 minutos, até eu ver que tava lacrado e que ninguém me achava, mas eu tava lacrado. Eu comecei a gritar, e por sorte, na hora que eu comecei a gritar, meu avô passou e me destacou. Cara, foi muito Deus horrível. Pai, e no dia seguinte, minha prima era um amor de criança. Ela, tipo, foi brincar de alguma coisa com os cachorrinhos, os filhotinhos de cachorro que tinha acabado de nascer da minha cachorra. Ela colocou um dentro do isopor, fechou, só que ela esqueceu. Olha só! No dia seguinte, o cachorro não estava mais vivo. Pobre cachorrinho. Eu odeio a sua prima. Só pra dizer, eu odeio a sua prima. Nossa, podiam ter esquecido você lá, Panda. É o que eu pensei, né? Podia ter esquecido você lá, mas não o cachorro, né? Cara. Nossa, não. Pariu, né? Não, por favor. Sai daqui. Mas, Panda, ninguém quis pôr essa maldita dessa menina dentro da caixa, não? Alguém devia ter posto ela dentro do isopor e fechado. Ninguém ia dar falta. Olha o plano maligno aqui. Mas nessa de esconde-esconde, eu já me escondi, por exemplo, dentro da casinha do cachorro. Tipo, pulgas. A casinha do cachorro é clássico, pô. Quem não, não se mas a pior de tudo, que eu quase quebrei a perna, foi tipo uma... Que na frente da minha casa, o Panda, acho que talvez lembre, tem tipo um, aqueles coqueiros de jardim, sabe? Que é vários galhos finos. Não é galho, é tronquinhos, troncos finos. É coqueiro de jardim, ele não é grosso. São folhas, tal. Né? São... É. E eu pensando assim, onde é que eu vou me esconder? Olhei pro coqueiro, às vezes eu escalava o coqueiro. Eu vou escalar o coqueiro, vou ficar lá em cima do coqueiro, ninguém vai me ver. Capaz, né? Porque, tipo, é só olhar pra cima, tu vê a criatura lá em cima. Mas eu pensei, pô, eu tava de chinelo. É, eu escalava, porque eu me apoiava os pés em tal, e encostava as costas num outro dos troncos, e daí eu ia subindo. Mas enfim, eu pensei, pô, eu tava de chinelo. Eu vou escalar de chinelo, porque se eu deixar o chinelo embaixo, vão perceber que eu tô aqui. No que eu tô escalando de... E tipo assim, tinha um dos troncos que tava cortado, sabe como, mais curto assim, sabe como uma lança? Tipo, com a pontinha mais pra cima, assim. E eu, obviamente, escorreguei. Ai. E fui com a canela, assim, tipo, direto naquele negócio lá. Sabe quando tu chega a ver o osso do branco? O branco do osso? O branco do osso. Eu sei. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, por um milagre, eu não quebrei a perna, não aconteceu nada. Só que, tipo, ficou... Foi... Eu tenho uma cicatriz na perna, assim, de leve. Tu olha, assim, se tu olhar bem, tu vai ver uma cicatrizinha que eu tenho. Cara... Depois daquilo, eu nunca mais escalei o coqueiro. Que bom, né? Eu acho que a minha pior experiência com esconde-esconde é que, assim, esconde-esconde, ele tem um problema sério. Se você for muito bom. Ah, sim. Por quê? Porque aí você vai se esconder e ninguém vai te achar. Você vai ficar lá por um bom tempo, sabe? Eu acho que uma vez eu brinquei de esconde-esconde e eu inventei de me enfiar em algum canto, algum buraco debaixo da pia, alguma coisa assim, tipo, era uma pia tipo concreto e eu consegui entrar debaixo, não sei como. E olha, eu fiquei por lá, acho que umas 3 horas, cara. Sinceramente. O problema e eu pensando realmente que o pessoal tava, tipo, continuou me procurando. Esqueceram, né? Quando eu saí. Não, esqueceram. Quando eu saí, todo mundo já tá fazendo outra coisa. Você só ficou 3 horas. Pô, tô arrebentando aqui no esconde-esconde. Pô. Ah, mas tu ganhou. Foi largado. Sim, né? Tu ganhou. Com certeza eu ganhei aquela. Na cabeça dele ficou assim, eu ganhei, mano. Tá bom. Que eu me machuquei bastante, eu acho que foi... com brincadeira de esporte, bicicleta e patins. Ah, isso eu sempre me machucava. Nossa senhora. Demais de bicicleta e patins. Que pariu. Bicicleta eu sempre caía. É... Eu nem tinha bicicleta. Bicicleta. Panda, vocês aqui já conhecem. Quem conhece sabe que é onde eu moro. Que tem uma puta ladeira. Manja aquela ladeira que eu... Hein, Panda? Sim. Que você falou que é íngreme pra caramba. É, a porra da ladeira tem, sei lá, 50 graus de... Então, é mais ou menos assim, aqui perto de casa tem uma ladeira bem, bem íngreme, né? O pessoal aqui conhece, mas imagina descer aquela porra de bicicleta e quando você chegar, descobrir que não tem freio. O freio não tá pegando direito. Eu tentei frear com o chinelo, mas não deu. Não, é isso que eu ia falar, esse era o ponto que eu queria chegar. Frear com chinelo não dá certo. Ainda mais se for uma... Dá, se não, for... dá não, sim, não, cara. Não. Se for Havaianas, não dá certo. Se for Havaianas, não dá certo. Por quê? Não, eu usava Rider. Ah, então. Havaianas não dá certo. Por quê? Havaianas vai enroscar, como, cara. Como sempre, minha bicicleta nunca tava com freio bom, né? Porque eu arrebentava aquela porra e não tinha dinheiro pra arrumar. Aí, o que eu fazia? Descia uma ladeira e ia frear com o quê? Com chinelo. Só que na maioria das vezes, a criança idiota, incompetente, não fez isso uma vez só, né? Fez isso uma vez, se fudeu e fez de novo. Eu ia frear com a porra do chinelo, o Havaianas enroscava, puxava meu pé pra trás, eu dava com um dedão e arrancava o tampão do dedão no asfalto. Ui. Era batata, isso sempre. Era. Nossa. Eu nunca fui tão hardcore assim na bicicleta, porque, assim... Eu era a irmã mais nova, então o que eu sempre aprendi a fazer? É ficar seguindo meu irmão. Então, eu não brincava com meninas, eu brincava seguindo meu irmão com os amiguinhos dele. Então, eu sempre fui o tipo de retardada que ficava na bicicleta correndo atrás enquanto os meninos aceleravam, faziam todas as brincadeiras. Então, eu nunca me arrisquei a essas coisas. Aí, se você coisas. Via que um se ferrava, né, você não fazia a mesma Exato, coisa. Exato, sempre fui mais inteligente também, né. Mas, às vezes, eu caía, assim, tipo, de tentar ir rápido e aquelas... estrada, assim, de chão batido e tal, de terra, eu derrapava e caía. Essas coisas básicas, assim. Essa é a vantagem de morar no interior, né? Você tem chão de terra batido, então você não dá com um dedão no asfalto e arranca. Só que tem um problema com chão de terra batido. Era muito legal, cara, você brincar de Superman, cara, com a bicicleta, né? E aí você abriu os braços assim quando você ia cair e assim, pá! Você descobriu que não sabe voar, né? Gravidade maldita. Mas uma coisa que eu sempre me dava mal era no carrinho de rolimã, cara. Porra, carrinho de rolimã. Nossa senhora, eu caía ali no asfalto duro ali. Mano, você ia frear, o carrinho virava de lado, você caía de lado e rolava, né? Cara, ralava o joelho, ralava o cotovelo. É, batata também. Uma das minhas frustrações de infância é que eu tinha um carrinho de rolimã. Meu pai fez um pra mim. Só que assim, como muitos dos meus brinquedos, quando ele achava que ficava perigoso demais, ele dava pros vizinhos. Não tinha freio. Não tinha freio no meu carrinho, mas assim, a minha rua não tinha nada, tipo. Não, mas geralmente não tem. Não, tinha um tipo de freiozinho, que ele não pôs nem aquilo. E aí, cara, eu descia, a rua da minha casa não era tão íngreme, nem dava nada a descer, mas ele acabou dando meu carrinho pro vizinho. Que droga. Outra coisa que me lembro é, tipo, brincadeiras com imaginação. Porque criança, tipo, consegue fazer, tipo, com imaginação qualquer coisa, né? E, assim, um belo dia, quando estava eu e meus primos na minha chácara, lá pra lá de Minas, a gente gostava de brincar que todos os animais da chácara eram pokémons. Legal. Meu Deus. Então, tipo... Eu tenho cavalos. Um monte de hipônitas, né? Ah, meu Deus. Um monte de hipônitas. Foi numa brincadeira dessa que eu perdi uma orelha. What? Ah, é verdade. Como assim? Não, ele não perdeu... Calma aí. Pra galera não ficar assustada. Pera aí. Ele não perdeu uma orelha. Ele perdeu um pedaço da orelha. Mas relaxa, pessoal. Depois o pessoal pegou e costurou no lugar. Nossa. De novo. LOL. Ok. História. Tá vendo? Coisas que acontecem. Isso me lembra que eu nunca quebrei nenhum osso. E nunca levei ponto nem nada. Eu sempre fui uma menina que eu só me machucava superficialmente. Assim, era só arranhão, corte, batida. Mas assim, coisas mais perigosas eu nunca aconteceu. Porque justamente eu ficava seguindo as pessoas e eu deixava os outros se machucarem e eu não me machucava tanto. A minha tristeza é que o machucado mais feio que eu fiz... Eu corria bastante, eu pulava. Só que o dia que eu machuquei mais feio foi do jeito mais idiota possível. Tipo, eu tava brincando de pega-pega. Era um degrauzinho, eu tropecei. Caí em cima do pé, meu pé torceu, ficou super inchado. Fiquei uns dias com uma puta tala, não tava conseguindo nem mexer. Mas, cara, até hoje eu não sei como eu consegui cair naquela merda daquele degrau. Era na casa da minha avó, a gente tava brincando de pega-pega. Assim, eu vi aquilo. Só vou pular por cima. Eu não sei como eu caí. Não sei, e o mais legal de tudo foi que quando a minha mãe tava me levando pro pronto-socorro naquele dia, ela falou assim, cara, como você caiu ali? Eu não sei. Pra tornar tudo pior, né? Pra fazer você sentir ainda mais miserável por ter caído num lugar mais idiota que você podia pensar. Ah, mas normalmente os piores machucados são feitos da forma mais babaca possível. Fato. O vídeo panda que quebrou o joelho, mas sei lá o que, que ele fez com o joelho, jogando... Pega a bandeira, rouba a bandeira. Perdi um pedaço do joelho brincando de rouba a bandeira. Foi o caso de ver o branco do osso. Ver o osso do branco. O osso do branco. Osso do branco. O que não deixa de estar certo. Eu preciso falar, a brincadeira de infância que eu mais gostava era jogar taco. Puta Porra, vida. Porra, taco. Nossa, aquilo era da hora. Puxa vida. Juntava um monte de moleque ali, com uns pedaços de madeira, uma bolinha e pronto. Vai arremessando. O taco era o beisebol do pobre, né? Não, é o cricket de pobre. É o cricket de pobre, exato. Ah, eu sempre só assisti o pessoal jogando taco. Eu nunca cheguei a jogar. Os meninos não deixavam, né? Eu fui aprender a jogar taco muito, tipo, depois de muitos e muitos anos, eu já era adolescente, foi um dia de educação, estavam fazendo educação física e ensinaram, porque na rua onde eu morava não tinha como jogar, primeiro por ser inclinada demais, porque, né, e segundo porque era um pouco, a casa pra qual eu me mudei era um pouco movimentada, mas pra não dizer que eu nunca joguei, minha professora de educação física me ensinou. Eu era ruim, muito ruim, mas eu aprendi a jogar, pelo menos. Eu, meu irmão e meu primo, a gente tinha um negócio que a gente gostava muito de fazer na praia, e que eu percebi que ninguém faz... Que era a corrida de tampinha de garrafa. Oi? Que? Então, a gente tava na praia, E assim, na frente da casa da praia onde meu primo tinha, era meio deserto, assim, então tinha bastante areia. O que a gente fazia? A gente pegava areia e criava uma espécie de pista de corrida, assim. Só que uma pista de corrida de, sei lá, de motocross, com rampas, com curvas, assim, com um monte de coisas, obstáculos e tal. E a gente pegava, cada um tinha sua tampinha de garrafa pet. E, tipo, sei lá, tinha três toques que tu podia ir fazendo e, enfim, era uma corrida. Coisa de criança que não tinha nada pra fazer na praia e inventava suas próprias brincadeiras. Ai, coisa de criança inteligente, né? Mas eu digo, essa brincadeira comprova que, decididamente, crianças não precisam ter nada caro pra ser felizes. Viu, Mug? Porque a gente tinha três tampinhas de garrafa e a gente brincava e se divertia, sabe? Então... Uma coisa que a gente fazia da história de tampinha é, tipo, a gente pegava tampinha de detergente e fazia Beyblade. Falava que era Beyblade, né? A gente tirava a tampinha e jogava, ela girava. Fácil! Quer ver uma coisa que era barata, era legal e dolorida? Ai. Era Guerra de Mamona, velho. Putz, Guerra de Mamona era muito com bom. Com estilingue ainda. Com estilingue nada, fazia baladeira, ou seja, fazia pegar um pedaço de cano de PVC e uma bexiga na ponta, velho. Ei, maravilha. Doía pra caralho. Aquilo machucava. Pô, mas era legal, velho. Uma coisa é fato, as crianças da nossa época são mais fortes por causa do metiolate. Sim. Vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem. Cara, sabe uma coisa que eu fazia na infância? Eu ficava na frente da TV vendo filme. Puta, nossa, era legal. Realmente. Sessão da tarde na época que era boa, viu? Sessão da tarde e cinema em casa. Não, ah, lembra quando o Chuck, o brinquedo assassino, passava na sessão no da cinema tarde? Cinema em casa. Não, no cinema em não, casa. Não, desculpa, cinema em casa, cara. No SBT. Silvio Santos, só o Silvio Santos pra ser insano. Assim, não, não é questão do Silvio Chuck. Santos. É que antigamente não tinha esse lance de classificação indicativa de filmes. Tanto que passava Lagoa Azul na sessão. Não, Lagoa Azul continua passando até hoje. É. Lagoa Azul passa uma vez por mês, sei lá. E sempre tem aquela putaria, tipo, sofisticada, sutil, assim, no filme, né? Ah, mas eu acho que, assim, falando de filme, nada supera a Disney, se tratando de infância. Disney e Rei Leão. Nossa. É, Rei Leão é desse. Não, mas é que os filmes da Disney, não é só Rei Leão. Rei Leão, Tarzan, Mulan. A Bela e a Fera. Mulan. Tipo, mas... só que... Aladdin. Rei Leão, acho que foi o mais marcante nessa geração dos anos 90. Com certeza. Foi. Acho que foi. Olha, pra mim foi Rei Leão, tanto é que, tipo, quando meu pai chegou aqui com a fita de VHS, VHS. A fita verde da Disney, caraca, né? Aquela fitinha verde que tinha todo aquele videozinho no começo. Isso. O selo ecológico. Aí, quando meu pai chegou com ela aqui, ele chegou de noite, né? Obviamente, depois do serviço, e, tipo, eu, como criança, estava cansado, com sono, muito sono. Tipo, quando eu olhei, eu pensei que eu estava sonhando. Tipo, não, meu pai não comprou isso, tá ligado? Aí, quando eu acordei no dia seguinte, tava lá. Eu... Meu Deus do céu! É verdade! Editor, por favor. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Nossa! Hakuna Matata. Eu lembro. Hakuna Matata é a música da infância. É hino de infância, vai. Tipo, é vida sem problema. Timão e Pumba é foda. Você vê, as crianças da nossa época era tão legal que a gente gostava de um javali e de um... De um suricate, que era um amigo. Suricate comendo insetos, cara. Comendo insetos, peidando. Ah, vida de vadio. Vida de vadio, Zé. Hakuna Matata. Você vai entender os seus problemas. Você deve esquecer. Tá, vamos parar com a cantoria. Ok. Não, um filme que não é Disney, mas eu acho que vocês lembram, é Em Busca do Vale Encantado, a série dos dinossaurinhos procurando. Eu lembro. Coisa que marcou. Eu não sei, por que que eles gostavam tanto daquela maldita, daquela folha estrela? O que que ela tinha de especial? Eu achava que era um desenho muito lindo. Calma aí. Dorgas? Dorgas? Me lembra. Eu não tô lembrado disso, alguém me lembra. Como que você não lembra? Eu também não tô lembrando. Os dinossaurinhos, cara. Os dinossauros, né? Eles estavam condenados. Ah, o dos dinossauros. É, o Panda, é aquele que eu te mostrei que tu disse que tu não lembrava o que que era. É, isso. É, e a cada filme eles mudavam de vale, porra. Porra, como assim? Assim. Eles já chegaram no Vale Encantado, mano. Não, esse filme eu acho que passava todo sábado de manhã. Ainda passa. Sábado passado, aliás, tava passando porque eu mostrei pro Panda e ele disse que não se lembrava do que era, mas enfim. Mas a gente tá falando de animação, tá falando desses filmes tensos que passava, mas calma aí, pô, não era só animação. O Sage vai me apoiar agora. O quê? Quando a gente fala em Goonies, Sage. Goonies! Nossa! Aquela música da Cyndi Lauper ainda fica na minha cabeça. Puta merda. Como que ela conseguia dar aquele Goonies? Foi uma nostalgia. Foi uma nostalgia do caramba. Esses dias eu tava passando Goonies e eu vi o Sage. Ô, tá passando Goonies no chat. No SBT? Eu lembro desse dia. Porra, velho. Tá passando SBT. Eu lembro desse dia, só que eu não podia assistir, que droga. Goonies, eu adorava aquele bom, asiático, velho. Lá. Nossa, aquele filme, acho que... Goonies é o orgulho do gordinho, né, velho? O gordinho salva o melhor personagem. O gordinho salva o dia quando ele chega com o Slot, velho. Slot, é, cara? Mama é muito má. Não sei. Eu gostava. Da sessão da tarde. Nossa, vou baixar agora. Da sessão da tarde, os filmes que eu lembro: Os Goonies, Top Gang 1 e 2, que eu assistia todas as vezes que passa, que eu sabia que tava passando. Conta Comigo, eu não sei se vocês conhecem, esse muito bonitinho. Os Batutinhas, mano, esse é, cara, muito foda. Eu amava esse filme. Eu adorava Os Batutinhas. E sabe qual é a dos Batutinhas? Tinha a menina lá que o Alfafa gostava, não tinha? Sim, tipo, sim. Eu odiava aquela menina. A cena mais legal que tem é, tipo, quando o Alfafa, ele tá escrevendo uma declaração e manda os moleques entregarem. Só que ele vai ditando uma coisa e vai escrevendo outra, né? Tipo, ele vai falando, você é a caca do meu nariz. Só que ele escreve, você é o amor da minha vida. E manda os moleques entregarem, né? As crianças de 2, 3 anos. Aí, quando eles vão entregar, tipo, um dos moleques, ele pega a carta e assoa o nariz. Daí ele, tipo, vai falar com a menina, não, mas eu lembro o que ele falou. Aí ele começa a ditar tudo que ele falou, tipo, xingando a menina. Aí a menina pega e amassa uma latinha de refrigerante, que naquela época a latinha era de ferro, cara. E era dura, não era essas latinhas de alumínio que você amassa com a mão. Nossa, essa eu lembro. Essa cena foi muito foda. Nossa, Batutinhas era demais. Tinha a família Busca-Pé. A família Busca-Pé. Nossa, a família Busca-Pé. É, era legal. Nossa. Não, era legal, mas não assistam hoje. Não. Por favor. Ô, vocês lembram do Primeiro Amor? Meu primeiro amor. Com Macaulay Culkin. Oh, cara, óbvio. O filme é extremamente triste porque a criança morre no final por causa realmente, de abelhas. Era muito triste. Cara, que merda. O mundo não é justo, mas né? Mas a música tema me marcava, cara. É aquela hora que você percebe que o mundo não é lugar justo. Por que o moleque morreu? Nossa. Falando nisso, Detentations. Eu lembro de filme de terror que eu assistia na minha infância, que eu achava extremamente terror. Hoje em dia eu não acho tanto, que era Aracnofobia. Nossa, ele era, eu nunca assisti esse filme. Era do Spielberg. Dava medo mesmo. Me arriscava a ver se... Era legal. Vermes malditos. Vermes malditos. Nossa, eu vou baixar agora também, cara. Vermes malditos era muito ridículo. Ridículo o quê? Como? Coisa mais louca do universo, cara. Vermes ficam debaixo da terra e depois no 2 eles criam pernas e começam a sair. O que eu mais gostava mesmo quando eu passava era o Grande Dragão Branco. O Van Damme. O Van Damme, velho. É, História Sem Fim. Esse passava no cinema em casa toda hora. Um filme que na verdade tem um final, né? Mas deixa pra lá. Nossa, na real, História Sem Fim, pra mim, o correto seria ela existir até hoje e nunca ter terminado. Sim. Estaríamos hoje no História realmente, Sem Fim. Realmente, aí seria, teria sentido o nome, né? Hoje estaria pelo História Sem Fim 30, eu seria uma criança feliz. Eu seria um adulto feliz. Eu seria uma criança feliz, velho. Não tem como. Não tem, né? Agora, um cara que eu vou citar aqui, o cara, tipo, merece um podcast à parte, que fez muita parte da minha infância, velho. Jackie Chan. Nossa! Ah, os filmes dele eram muito legais. Era filmes e filmes, cara. Arrebentando em Nova York. Police Story, não era um filme. Nossa, quem sou eu, cara? É, Hora do Rush. Hora do Rush. Esse era foda. Projeto China, muito foda, os dois. Projeto China, é, eu vi. Nunca achei, nunca mais achei ele. Queria assistir. Gostava disso. Arrebentando em Barcelona também, era legal. Pode crer, Bater ou Correr. Bater ou Correr. Bater ou Correr, é. Ah, mas esses aí já são mais novos, né, galera? Não é daí. Operação Condor. Em Londres é mais novo. Bater e Correr é antigo. Operação Condor, cara, era legal. Operação, cara. Condor era engraçado. Nossa, era muito engraçado. Eu gostava daquele filme. Tinha aquela cena que ele tava... Ele no ventilador gigante ali. Não, a cena que ele vai, aparece os bandidos lá, tipo, e ele tá com a mulher, ele tira a toalha da mulher só pra tirar a atenção dos bandidos. Era muito merda. Jack Chan era meu ídolo. Ainda é. Sage, e os programas da Vovó Mafalda, hein? Ai, o trenzinho! Tchau! Eu vou viajar! Ah, não, olha o trauma que você quer me lembrar, cara. Pô, olha o trauma que o Panda quer me lembrar. Pera aí. É, Vovó Mafalda eu realmente não lembro. Complicado agora. Eu e o Sage somos os únicos que lembram da Vovó Mafalda. Ó, galera, só um aviso. Vovó Mafalda não é mulher, é um homem disfarçado ali. Você acabou de matar a infância de vários. Puta. O que eu assisti de programa era Bom Dia e Companhia com a Eliana. Eu tive os dedinhos da Eliana, vocês lembram? Ah, essas musiquinhas, né? Eu tive os dedinhos. Não. Eu tive um circo da Eliana que tu fazia tipo os animais de gesso e tu pintava. Você teve meu glucotão? E eu tive uma máquina de costura. Nossa, da Eliana. Calma aí. O Mug levantou um ponto importante. O que era o melocotão, cara? O melocotão, cara, pra mim o melocotão é o Barney brasileiro, velho. Pra mim ele é um cara, não. Gigante, pelo amor de Deus, não compare ele com o Barney, cara. Aquele bicho do Barney é do capeta. O melocotão era bonitinho. Por favor, não, cara, aquele bicho é do demônio. Barney me lembra até Teletubbies. Amo só você. Isso. Vocês me amam. Não! Não, em Barney. Barney está vindo, amiguinho. Oh, cara, bananas de pijama. Bananas de pijama. Caraca. Bananas de pijama descendo as escadas. Rato de boné era demais, velho. Rato de boné era demais. Não, pra mim, ó, o que ganha totalmente e fácil é. Cruz. Tchau. Nossa, TV Cruz. Pô, Disney Cruz. Disney Cruz. Não, vocês lembram de X-Tudo? Eu lembro. X-Tudo, eu claro. Lembro. Claro. Oh, X-Tudo. Nossa, eu adorava X-Tudo, cara. Eu gostava. Gordo! Nesse momento, eu estou com muita dó da pessoa que for editar esse cast, que vai ter que achar uns áudios bem antigos. Cara, vocês lembram de um programa chamado Hugo? Lembro. Era bom. A gente tava conversando, falando disso ontem. Hugo. Deixa eu só fazer um comentário. Hugo é um programa, só pra quem não é de São Paulo, que só passava na TV Gazeta. Eu, por exemplo, que sou de Porto Alegre, não conheço o programa. Ué, passava em Minas. Ele é um programa exclusivo pra SNT Paulo. Gazeta. Passava em Minas, eu assistia. Passava em Minas, eu lembro. No Sul não tinha. Será que não tinha uma franquia da Gazeta? Mas não. O Hugo é aquele programa que você jogava, né, com o telefone, né? E você fazia os movimentos do Hugo. Era legal. Naquela época, nem todo mundo tinha telefones com teclado. Era aquela. Cara, meu telefone. Era aquele disco que você girava. Meu telefone era disco, cara. Exato. Então a pessoa tinha um delay quando era o disco, até ele identificar que número que era. Não. A pessoa não conseguia. Se era jogar disco, o... se era disco, não tinha nem que ligar, cara. A pessoa não. Se bancar, né? Mas a pessoa geralmente... Excluído socialmente, né? Coitado. Aí eu lembro que a MTV rebateu esse jogo com um Garganta e Torcicolo. Vocês lembram disso aí? Cara, é João Gordo, cara. Ele só falava putaria, cara. Eu só fui, consegui MTV há muito pouco tempo, então não lembro. Era da hora, mó uma putaria. Uma coisa que eu tava lembrando que eu assisti era Chiquititas. Eu sabia todas. Nossa, eu tinha as fitas com as músicas, eu decorava todas elas. Tá. Mexe com as mãos. Vocês lembram? Alguém de vocês assistia o programa da Angélica? Eu assistia. Que ela até, tipo, tinha. Ela fazia historinhas, tipo, teve uma que ela era uma fada. Caça-talentos. Eu lembro desse. O quê? Caça-talentos. É Caça-talentos. Ah, e a outra dela é o Bambu Luar. Bambu Luar era horrível. Bambu não, eu gostava de Caça-Talentos. Aí, nossa, quando fala assim, ah, você não. Ele eu gostava também. Bambu Luar foi muito feio. O cara, aquele grupinho de super-heróis. Cara, o que era aquilo? Cavaleiros do Futuro, eu mas, acho. É, eu não sei, eu era, gostava era mais eu gostava porque no meio tinha Digimon. Eu também, eu gostava. Porque no meio tinha Digimon. Eu também. Eu adorava Digimon. Enfim, voltando a Chiquinha. Tirando Digimon, a versão, né? da abertura da Angélica, né? Abertura da Angélica? Não. Não. Digimon são campeões. Aí a gente pergunta, quem achou que aquilo fosse uma boa não. ideia, cara? Quem deixou aquilo vir ao mundo? Sei lá. Cara, era anos 90, ninguém tinha noção das coisas nos anos 90. Tinha noção de cara, eu vi muito Trem da Alegria, que cantava um monte de coisa de anime, porra. Mas coisa assim, mais noção, não existe. Eu, particularmente, já não gostava. Nunca gostei da Xuxa. Também não. Então, eu não opino. Nunca gostei da Xuxa. Da Xuxa, eu só falo que os adultos gostavam. coisa. Ai, ai, ai. Mas... é bizarro aquela época. Você via as criancinhas olhando a Xuxa e os adultos olhando também a Xuxa. O Seiji, ele não era nem criança nem adulto. Ele era porque... o adolescente, então ele tipo, também ficava olhando a Xuxa. É, né? É... Ou seja, é porque a gente não entrou no quesito Mara Maravilha. Ixi. Ah, isso nossa, isso é hardcore. O isso é hardcore. Era, o que era Mara Maravilha, cara? Mara Maravilha cantando a música de Kurumin vestida de índio. Ah. Né? Vestida de índia. Vestida entre aspas. O melhor de vestida tudo dessa época era o Serginho Malandro, cara. Yeah, yeah. Ah, glu-glu, yeah. Serginho, yeah. Serginho Malandro foi uma decepção pra mim. Era meu ídolo de infância, cara. Não, também. E de repente... eu gostava dele na época que ele apresentava a Porta dos Desesperados. É, você vai na porta 1... Na porta 2, na porta 3. Eu lembro até hoje de um episódio que ele sempre sacaneava os caras que fazia parte da produção com ele. Eu lembro até hoje que uma vez os caras da produção sacanearam ele, que tipo, era, acho que era aniversário dele, e pegaram um bolo e tipo, sei lá, eles jogaram na cabeça dele, tipo, armaram pra ele. Pegaram ele e deram com um bolo na cara. Já era inteiro, o Serginho sacaneava o Silvio Santos, cara. Tinha coragem, viu? Agora, programa assim, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas agora eu me lembrei de programa do Jorginho Grossman lá, que era o... Nossa, era... Ah, o Programa Livre. Programa Livre. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala. É. Serginho Grossman era, tipo... Eu lembro que no programa dele ia, tipo, que os adolescentes e os jovens gostavam mesmo daquela época. Era uma novidade, né? E o elenco do Chaves, e a Mamonas Assassinas. Isso. Né? Então... É, ele discutia muitos temas legais. Mamonas Assassinas fez muito parte com da certeza. Infância. Com certeza. Fez muita parte da infância, faz muito... E faz muita falta pra juventude de faz. Hoje. Eu tenho uma confissão. Tenho uma confissão pra fazer em relação a Mamonas Assassinas. Eu não conseguia ouvir eles quando eu era criança. Você não gosta? Eu não conseguia ouvir, né? Nem que eu gosto. Eu adoro esses caras. Eu tinha medo deles. Quando eles apareciam na televisão, começava a tocar no rádio, eu escondia. Eu não sei porquê até hoje. Sei lá se era por causa do logo deles. Eu tinha medo deles. Do uniforme. Cara. Dava muito. Do uniforme de prisioneiro, sei lá. Aí, sei lá, hoje eu vejo os vídeos... porque eles eram assassinos, né? Hoje eu racho o bico com as músicas, e falo assim, caramba, por quê? Até hoje eu tento entender por que eu tinha... Mas assim, eu chegava, sem brincadeira, começava a aparecer na televisão, eu escondia, porque eu não queria ver. E o pior é, minha irmã tinha uma fita deles. Na época a gente só usava fita, né? Fita. Gravava do rádio, gravava... Sim. E tipo, minha irmã tinha uma fita deles, eu ouvia o dia inteiro. Aí não era... A vida não era fácil pra mim na época. Nossa... Fitas me lembram o fato de que eu deixava o programa, quando eu comecei a estudar, quer dizer, tipo, desde a primeira série estudando de manhã, eu deixava gravando o programa desenho, assim. Eu também sempre. Fazia isso. Fita VHS, eu não fazia cara. Isso. Pra emendar já também nas confissões, eu tenho uma confissão a fazer aqui. Que vai derrubar muita gente, vai fazer muita gente talvez me odiar. Meu Deus. Peraí. Eu sei que eu vou perder conceito com Sage. Peraí, agora, antes de tudo, haters, se foquem no seu ódio, e-mails no pro Rods, por favor. Não, pode falar. E-mails pro Rods. Mas eu tenho uma confissão a fazer aqui. Eu odiava Thundercats. Por quê? Por quê, panda? O Sage não quer nem falar, né? Eu fiquei mudo aqui, cara. Pô, cara, fiquei sem palavras. Ah, era muito... O Lion era muito ridículo, cara. Nossa, o Thundercats pra mim era realmente muito... foda-se. Eu sei lá, eu não gostava, eu não conseguia gostar de Thundercats, cara. Olha, eu gostava, o que eu não gostava na época era He-Man, que era moda. Ah, não, He-Man eu gostava, pô, He-Man era legal. Como você gostava daquilo? Como você gostava de He-Man e não gostava de Thundercats? É, como, Nintendo? Não. Aquele bicho bombado, marombado, que não fazia nada de útil, pô. O coletinho e a tanguinha dele tava um look melhor do que o do Lion. Não, velho. Definitivamente. Pode até dizer, viu? Não. Não. O que eu gostava do He-Man eram os conselhos meio bizarros que ele dava. O problema do He-Man era o cabelo, aquela chaproca que ele tinha no cabelo, velho. Eu não sei nem começar a dizer qual que era o problema do He-Man. Não sei se era roupa, não sei se era o cabelo, não sei se era aquela voz estranha, não sei se era... Era o elenco, né? Era o desenho. Aquele bicho inútil, aquele tigre, leão, sei lá que porra que era aquela. Não, peraí. O gato guerreiro. O tigre era da hora. Eu tinha bonequinho dele. O orco era da hora. Os meus desenhos favoritos nessa época era Ursinhos Carinhosos. Inspetor Bugiganga. Cara, não vamos falar de um dos melhores desenhos que eu já vi na vida, que foi Doug Funny. Nossa! Para tudo, para o Funny. Para tudo. Nossa, Doug Funny. Foi Bate Maionese. Né? O Skitter. Eu gostava do herói do Skitter, o mosquito prateado, cara. Esse sim é um herói útil. Não tinha referência nenhuma, né? Não, eu odeio o Homem Moderno, cara. Ele não faz nada. Porque, assim, eu sempre fui apaixonada por Doug Funny, cara. O Dalio vai ficar chateado com você, Mas ele tem, mas ele não faz nada de útil, pô. Eu queria ter um Costelinho pra mim. Ele era muito bonitinho. O Costelinho. Ah, sim, eu gostava dele. Um desenho que eu adorava, cara. Os cãezinhos do Canil. Os cãezinhos do Canil eram muito fofos. Era muito fofo. Eu lembro de Olhos Brilhantes. Tinha Catrina Coração de Pedra. Não, cara, eu quero lembrar. Tinha o nome, qual que era o nome? Daquele que era o Alce, o Esquilo. Vai falando. Ai, do trem. Esqueci o nome também, era eles viviam num trem. Isso! É a nossa turma, Get Along Gang. Get along gang, get along gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But get along gang, get along gang. Get Along Gang! Get Along Gang! Então, a nossa turma. Eu lembrei. Isso. Cara, isso era muito bom. Nossa, também. Get Along Gang. Nossa, não, era. Tinha os desenhos que eu gostava mesmo. Eu gostava de Looney Tunes, eu gostava do. Gostava do Pica-Pau. Pernalonga e Pica-Pau. Eu gostava do Papalegas, eu gostava de ver o Coyote se ferrando, cara. Cara, ver o Coyote se ferrando. O melhor desenho do Looney Tunes era Papalegas e Coyote. Sim. Papalegas. Sem questionamento. Não há dúvida. Eu vou falar de um grupo que era o Hanna-Barbera, que eu adorava. E o melhor desenho da Hanna-Barbera, que era Corrida Maluca. Nossa, Corrida Maluca era tão legal. Forever torcendo pro Dick Vigarista ganhar pelo menos uma corrida. Todo santo desenho, ele foi pelo menos uma vez. Que droga. Ele nunca ganhou. Eu não sei o nome daquele desenho do Pombo, cara, mas aquele era... Pegue o pombo! O nome do desenho eu acho que era Dick Vigarista e Manco. Não, era, tem outro nome, não lembro agora. É, sei lá, medalha. É muito bom, mano. Agora, o Muttley me lembra o Batman falando. Oi? O Batman? Ele não entende nada que ele fala, né? É o dublador, se pá. Eu acho. Where's the bomb? Tinha também, então, pra gente lembrar, tinha o... Eu adorava muito o desenho do X-Men e do Homem-Aranha, né? Que passava também. Na época. Era bom, cara, os desenhos da Marvel. Nossa, eu gostava muito. Eu fui apresentado à Marvel com esses desenhos, cara. Vocês falaram muito desses desenhos e no começo eles fizeram aquela apresentação sem lembrar de Capitão Planeta. Como assim? Capitão Planeta! Capitão Planeta! O primeiro desenho ecológico e... Como é que eu posso dizer? Ecologicamente correto? Não. Sim. Enfim. Olha, sim. Não, mas é isso, ter, tipo, desenho, qualquer... Na verdade, qualquer animação, qualquer coisa, tipo, focada a jovens, com esse tema, tipo, de... ecologia, essas coisas. Hoje ainda é... Ô, Mug, mas hoje ainda isso tá ficando natural. Mas, pô, no início da década de 90, as pessoas não falavam sobre isso. Não, mas o que eu tô falando... Hoje é normal. O que eu tô falando é exatamente isso. Por exemplo, tem um anime, alguma coisa... focado a ecologia. Por exemplo, quer ver um que também tinha esse foco? Tartarugas Ninjas. Oi? Tartarugas Ninjas? Explica. Pera aí, como assim? Ninjas, lixo radioativo. Explica. Ah. Eles jogavam lixo radioativo. Ah, por isso que as Tartarugas Ninjas iam lá e, tipo, arregaçavam o Demolidor. A gangue do Demolidor, essas coisas, eles, era tudo por causa que eles pegavam o lixo radioativo da fábrica e tacavam na água. Tinha um outro desenho também, assim, Free Willy. Tinha os filmes, mas o desenho era... Eu gostava mais do desenho, os filmes eu achava meio idiotas. Hoje em dia eu não vejo mais esses desenhos educativos, assim, que nem tinha no passado. Programas educativos, em geral. De desenho, programas educativos, vocês lembram daquele... irmãs gêmeas, que elas iam viajavam no mundo, tipo, elas iam... Tinha a bruxa... As trigêmeas, lembro. Esses são os programas que passavam na cultura, sei lá, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. O Mundo de Bigo. Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, a cultura foi foda. Acho que a gente lembrou de algumas coisas, não lembrou de tudo que deveria, né? Mas... Ah, foi um bom passeio, um bom resumo. Eu acho que trouxe memórias agradáveis, né? Deve ter mais coisas que a gente pensou em falar, mas a gente vai deixar pra fazer castes específicos dessas coisas. Nostalgia parte 2. Ah. Bom, vamos encerrar por aqui, que acho que a gente tá um pouco tarde, a gente tá meio cansado já. Então, assim, uma coisa que eu queria falar antes de encerrar é que, assim, as pessoas têm, por mais que a gente tenha um carinho especial pela nossa infância, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas tendem a, tipo, supervalorizar o passado e meio que, tipo, não dá a atenção devida pra coisas que tem hoje que são muito legais. Não tô dizendo que é tudo legal, porque também não dá pra comparar certas coisas, mas não sei. Tem muita coisa, tem muita gente que eu vejo que elas, que, tipo... Que se focam só no passado e não veem o presente. Sim, mas, assim, mania de dizer que tudo que tem hoje em matéria de mídia, tipo, de TV, programas, de música e tal, que tudo que tem hoje é ruim, cara, não é bem assim. Não, é que assim, ó, tudo que tem hoje pra adolescentes hoje é ruim, pô. Não é bem assim. Pra gente, eu digo assim, pra gente deve ser ruim, mas pra eles não, entendeu? Cada um vive a geração dele, entendeu? Sim, da mesma forma que pra geração anterior à nossa, muita coisa que teve na década de 90 foi uma porcaria. Então é... Assim, acho que cada um tem a sua época. Mas é porque eles não têm noção das coisas boas. Eles escutam Justin Bieber, Restart e assistem Crepúsculo. Então foda-se a opinião deles. Espero daqui a 10 anos pra ver a opinião deles, né? É. Sabe que depois de tudo isso eu tenho medo, né? É, haters que devem ter menos de 16 anos, por favor. E-mails pro Rose. Bom, galera, vamos dar tchauzinho. Cruze. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fui. Beijo. Aê, caixa de entrada. E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada. E hoje estão eu aqui, Kiba, e o Cabeça. Eu. E nós estamos em clima de videogame. Eu, neste momento, estou jogando Pokémon Black 2 e o Cabeça está jogando White 2. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros. Um abraço para o pessoal do DollarsCast. Ele pare. Do Ota Crazy. Legcast. Otaku Company. Então, Level 1 Podcast. E o Mini Clouds. E agora eu tenho uns anúncios aqui pra fazer pra vocês. E eu vou começar falando da Black Fairy Store, uma lojinha que acabou de inaugurar no Facebook. E é uma lojinha que vende acessórios diversos para cosplay, como perucas, sapatos, camisetas, lentes e outros acessórios. E até coisa de 3DS. Tem uns acessórios bem legais lá, na verdade. Eu quero comprar caixinha que cabe cartucho, cabe 24 cartuchos de 3DS. Eu gostei daquela camiseta do Batman. Tem umas outras camisetas, tem uns acessórios bem legais lá. E quem tá aqui pediu pra fazer o anúncio foi o nosso amigo e participante aqui do Projeto X, o Jim, né? Que tá sempre aí na leitura de e-mails e logo mais vai ter uns podcasts com ele aí. E então, nós colocaremos o link da Black Fairy na postagem, então entre lá e clique. E essa semana a gente tem um outro anúncio pra fazer, também que foi a pedido do nosso amigo Dex. Fala aí, cabeça. Pra quem não sabe, o Dex, ele tem um site de Scanlator, o Otakuyo. E ele veio pedir pra gente anunciar que eles estão com vagas para cleaners. Ou seja, a pessoa que limpa os balões com as falas em inglês ou em japonês, para que o tradutor consiga encaixar as falas. Eles estão querendo, na verdade eles estão com o projeto do Niseko, eles estão querendo chegar o mais próximo possível do japonês e estão precisando de um cleaner. Então se você tem interesse, se você quer aprender a fazer isso, tem interesse em ajudar, o link vai estar aí na postagem, é só entrar em contato com eles, dá uma força aí quem puder. É isso aí, porque quem trabalha Scanlator tem um trabalho do caramba para trazer os mangás sempre bonitinho pra galera, então vale a pena ajudar, né? E o Dex, ele faz bem feito. Ele trabalha sério pra isso aí. Vale a pena. É muito legal trabalhar com o Dex, porque ele é um cara gente boa também e vale a pena. E essa semana a gente teve bastante matérias aí no nosso blog. Muita gente... Muita coisa. Aconteceu muita coisa e a gente teve muita matéria de tudo que aconteceu. E teve matéria falando da Videogames Live, teve as matérias da Comics que o Cabeça postou. Foram 3 matérias no total. Eu que revisei todas, fiquei doido de tanto ler. O Kiba postou um review de Pokémon Black White, que saiu no fim de semana. E tem também o texto da Dri, que saiu ontem. Isso, e como se a gente tivesse combinado, que a gente não combinou, a Inipari fez a cobertura do Animes Fantasy que a gente não fez. Exatamente. Então se você quer ver tudo que aconteceu nesse último fim de semana, lê no Projeto X e lê na Inipari, que tá todos os eventos, os 3 eventos do fim de semana estão pertos, por assim dizer. Foi um fim de semana bem cheio. Aliás, eu tive em 2 desses eventos e foi muito bom. Leiam as matérias, comentem e que tá muito legal. E essa semana a gente tem, daqui a pouco a gente vai ler alguns comentários e comentar os comentários aqui na nossa sessão semanal aí. E o tema do nosso podcast da semana passada foi os chefões nos games, onde a gente falou dos principais chefões que existem pra ferrar nossa vida, e foi um podcast muito legal, teve um retorno muito bom da galera. Galera comentou bastante, baixou bastante. Sephiroth! É, a gente falou do Sephiroth, Sephiroth, que foi uma piada interna que surgiu sem querer, porque eu fui digitar e digitei errado. E aí agora virou Sephiroth, ninguém mais fala Sephiroth nesse mundo. É Sephiroth, só é Sephiroth agora, ele continua gay. Sacanagem. E agora vamos à leitura de e-mails com o primeiro e-mail, que é o e-mail do irmão Mala. Lê aí, cabeça. Então, o irmão Mala é o meu irmão Mala, que resolveu mandar um e-mail. Não sei porque, se ele tem contato comigo, então ele podia falar comigo, mas se ele queria aparecer, tudo bem, vamos lá ler. E como a gente nunca recebeu e-mail de parente de ninguém aqui no Projeto X, a gente resolveu ler, e por isso que o Cabeça tá na leitura de e-mails, justamente pra ler o e-mail do irmão dele. Vamos lá então, fala aí, projetistas do Projeto X, aqui quem fala é Vinícius Xedã, vulgo irmão do Cabeça, é meu irmão de verdade. Vinícius Reshiram, existem dois na família Reshiram. Dois Reshiram. É, então, somos todos Pokémon. Ele falou, estou curtindo muito o Projeto X, não acompanho... Não, peraí, para tudo, ele devia ser o Zekrom, não o Reshiram. É, faz sentido, porque ele seria o outro, né? É, porque não tem dois Reshiram. E ele é o oposto às ondas. É, vou mudar o sobrenome dele pra Zekrom, Vinícius Zekrom. Estou curtindo muito o Projeto X Podcast, não acompanhava o podcast até vocês lançarem o cast de jogos de construções. E como sou fanático Minecraft, poser, resolvi escutar. Peraí, enquanto o Cabeça odeia Minecraft... Não, ele adora. O irmão do Cabeça é apaixonado por Minecraft, isso é muito legal. Tá tudo errado, velho. Tudo faz sentido, na verdade. Tá tudo errado agora. Isso pra mim, eu tenho a opinião que isso é um trauma. É um trauma, é um trauma meu, por isso que eu não gosto de Minecraft. Vamos seguindo. Desde então, ouvi todos os casts, desde os antigos até os lançados posteriormente. Depois de ouvir... Não tão antigos assim, não, porque a gente começou há 3 mil. A gente só tem 8 podcasts, não tem tantos assim. Mas tudo bem, vamos lá, né? Depois de ouvir o 9 com este, né? Então ele ouviu no máximo 8, até esse exato momento. Depois de ouvir o último cast, Chefões dos Games, achei que deveria mandar um e-mail complementando essa lista com alguns jogos que, acredito eu, merecem certo destaque. Na categoria de chefões assustadores, eu colocaria também os chefões da série Dead Space. Não que eles sejam chefões marcantes ou super fodas, mas eles têm a capacidade de te deixar completamente tenso e nervoso, além de te dar muito susto. Realmente, pra quem jogou Dead Space é um... talvez o melhor jogo de terror da atualidade. E entraria, a gente não lembrou deles, talvez por não ter o chefão marcante. Na verdade, também não tinha muito tempo pra falar muito de vários, e não deu pra falar de todos os que a gente gostaria no cast, mas deu pra falar até que bem, vai, eu gostei do resultado final. Quando vocês estavam falando sobre o Red, sobre você o treinar e o tornar tão borjão entre aspas, cara, quem que usa borjão? Véio, eu não conheço de Taubaté, essa. Não sei de onde tem Borjão, seria tipo um cara muito forte, muito bom, muito foda, sei lá. Borjão. Entre aspas, tudo bem, mas Borjão. Tá. Para depois enfrentá-lo como um super boss. E que isso era incrível no jogo, me fez lembrar de um game mais recente que aborda essa mesma dinâmica, o Prototype 2. Pois no primeiro jogo da série você usa Alex Mercer. Você dá ele todos os poderes, e no segundo, jogando com o James Heller, você enfrenta o Alex Mercer como um chefão. Realmente a gente tá trabalhando com a mesma lógica, que você usou o cara no jogo anterior e tá vendo ele lutando contra você. Pokémon é muito mais épico, porque Pokémon é Pokémon, mais vale. E só mais uma coisa, como assim vocês não gostam do Dante de Devil May Cry? Ele falou, ele é o personagem mais foda ever. Aí ele usou aquele símbolozinho da carinha com gotinha, que a gente, eu não sei que símbolo é esse, só existe pra isso no teclado. Ele usou pra dizer que não gostou do que a gente não ter falado do Dante. Mas eu também não gosto do Dante, pra ser sincero. Por isso que eu não mencionei ele. O Virgil, ele é mais legal, viu? Fica a dica. O cara que anda por aí com sobretudo roxo, sem camisa, velho. Ah, para, vai. Ah, agora ele tá mudado no próximo jogo. Agora ele é emo. Não, mas sacanagem, eu gosto até da série Devil May Cry. E o Dante, realmente, eu acho o Virgil mais legal. Mas o Dante é um bom personagem também. Então é isso, não vou me estender mais, continue com um ótimo trabalho, um grande abraço para todos os projetos, menos para o meu irmão, lógico, tá certo. Irmãos não mandam um abraço para irmãos. Irmãos não existe carinho de irmão. E estou no aguardo do cast sobre Full Metal, na opinião dele, melhor anime ever. Quem sabe um cast de Full Metal, a Feira é fanzaça de Full Metal, o Tio Panda também é, então talvez um dia saia aí um cast de Full Metal, vamos esperar. Valeu aí Vinícius, irmão do cabeça, eu nunca vou te chamar de Vinícius, eu sempre vou te chamar de irmão do cabeça. Irmão do cabeça, e agora você ganhou o estigma, você não tem nome, você é irmão do cabeça. E ó, todos os irmãos que ouvem, pode mandar e-mail também. Irmão do Kiba, irmão da Fer, a irmã do Mug, todo mundo, quero que todo mundo mande e-mail. Isso, irmão do Rods também. Irmão do Rods é Amanda, né? Já tem. O Nunes, ele já manda. E o próximo e-mail é do Nicolas Valentim. O Nicolas Valentim falou o seguinte no e-mail dele. Eu prefiro os vilões que simplesmente têm um objetivo diferente do protagonista, ainda mais se eles se desenvolvem junto do personagem, onde você pode ver a evolução dele como vilão junto ao herói, quase no mesmo exemplo de rival que vocês deram, mas com uma ênfase maior no antagonismo do objetivo de ser um oposto ao de sua contraparte. Exemplos ótimos de vilões assim são o Liquid Snake, Liquid Ocelot da série Metal Gear Solid. Sim, é verdade, tem razão. É, eu não tinha lembrado dele. Eu também não. Que não é eu e a cabeça que fizemos a pauta, tá? Então, detalhe, qualquer coisa a culpa é nossa e do Mug. Nossa e do Mug, sempre. E do Mug, sempre. E se vocês não gostaram de alguma coisa, o e-mail é para o Rods. Nossa. Que é o Metal Gear Solid, que não é lá tão difícil de se derrotar. Mas é incrivelmente legal ver o desenvolvimento dele como personagem em relação ao seu irmão Solid Snake e o Kefka, vilão de Final Fantasy VI, que começa como um alívio cômico, mas ao desenrolar da história, torna-se o maior vilão de toda a antologia Final Fantasy. Toma essa Mugiwara que toma gosta de Sephiroth. Toma essa Mugiwara, Sephiroth se ferrou nessa agora. Sephiroth não tá com nada perto do Kefka, esse isso aí. Esse negócio de anjo de uma asa só. Anjo tá, de uma asa só, gay. Com um cabelinho prateado, sedosos, aí não é legal. Também gosto bastante quando o vilão te surpreende, no caso você... no caso, faz você odiá-lo ainda mais, como acontece no primeiro Bioshock. Mas aí já é spoiler, né? Sim, realmente. O Bioshock ele tem uma reviravolta bem legal. E realmente, é que não dá pra citar realmente porque tem spoilers. Se a gente citar o quem é ou como é, dá spoiler do fim do jogo. Mas realmente um bom exemplo. Bom, meu e-mail já tá gigante de novo, então adiós e valeu pelo ótimo programa. Então, Nicolas, pra mim seu e-mail não está gigante, por sinal está muito legal. Muito obrigado pelo seu e-mail. Manda de novo sempre. O cast dessa semana foi o de nostalgias da infância. Isso. Provavelmente você teve infância, então você manda aí contando um pouquinho da sua infância. Esperemos que você não tenha sido um escravo na Nigéria. E nem que você tenha sido feito em laboratório, então você já nasceu adulto. Então, nasceu adulto. Pode ter esse fator também. Benjamin Button, né? Nasceu velho. Não teve infância. Não, teve, né? Ele então, morreu bebê. Ele teve infância ao contrário. Tá, também. Até o Benjamin Button teve infância. Então você tem que ter tido infância. Pô, não vamos nos apegar muito à filosofia. Né? E vamos para o último e-mail de hoje, que é o e-mail do... Kaique Machado. Cara, agora eu posso dizer que zerei o site de vocês. E só não foi 100%, pois não quis receber spoilers no cast de Madoka Mágica. Mas, no geral, eu li todas as colunas, reviews, afim. Enfim, vi tudo. Achou. Não, então você não zerou porque você não viu Madoka. Então você não zerou, você tá tipo 99%. Não, você não... Você não zerou porque você ainda não terminou de ouvir o cast dessa semana. Tem e você não acabar. Comentou em todas as postagens. É, não mandou não e-mail. Todo... comentário em todas... não mandou. Tem que mandar um e-mail pra cada cast. Não, brincadeira. Valeu aí, então. Kaique. E continue, cabeça. Agora, contradizendo o que eu falei no Facebook, o site de vocês é o site mais qualificado em podcast. Nunca atrasam, continuam os mesmos de sempre, engraçados e muito simpáticos. Enfim, esse não é um e-mail pro Rods. Porque é só elogios, não tem xingamento, exatamente. Porque se fosse xingamento, ia pro Rods direto. Exatamente, aliás, a coluna do Rods deve estrear logo logo aí, o Atlas segura o mundo. Estamos providenciando. E também não vou me estender muito. Claro que alguns pontos técnicos, como as do volume de fundo e da voz, é algo que vai sendo aprimorado, mas do jeito atual já tá demais. Acho que são vocês que constroem este clima bom. Nos virei fanboy. Agora temos um fanboy, aê! Temos um fanboy. E haters não! Ah, haters! Haters, manda e-mail pra gente. Pô, também. A gente também quer ter haters. A gente quer ter, não é ter graça ter só fanboy. Quanto ao último cast, o maior chefão para mim é o bastãozinho no fim da fase de Mario. Eu me concentrava todo para pular no DPZ. E errava. Cara, você quer ficar com mais raiva ainda? Você quer ficar com mais raiva ainda? Eu vou te dar uma dica aí, Kaique. Entra no, naqueles vídeos do YouTube de gameplay e vê o que os caras fazem nos jogos do Mario. Aí você vai ficar com raiva. Os asiáticos, principalmente, né? Aqueles de 4 players, que os caras fazem coisas mágicas lá numa tela. Mas... E o seguinte, tenta o objetivo que é pular a bandeira do Mario Bros. É, valeu, Kaique. E continue mandando e-mails, nós continuaremos sempre aí lendo os e-mails e tentaremos manter a qualidade do podcast e aumentar ela ainda mais, né? A gente tá trabalhando aí nessa questão dos áudios e tal, a gente tá sempre tentando melhorar. Mas muito obrigado aí, cara. A gente ainda tá tentando deixar assim o áudio realmente perfeito. A gente pede desculpa se isso atrapalhou a experiência de alguém ouvindo o podcast, mas a gente tá concentrando em melhorar isso, viu? Obrigado a todo mundo que mandou e-mail. E agora nós vamos começar a sessão comentando os comentários. Que lerá os comentários mais legais que a gente recebeu nas matérias essa semana. E como essa semana teve muita matéria, então nós teremos muito comentário pra ler aí. A gente começa com um comentário que não foi no cast da semana e nem matéria da semana. Tem um comentário que foi feito no 006 Jogos de Construção. Foi um comentário assim, bem interessante. Talvez um dos comentários assim, questionando mesmo algumas coisas que a gente fez da Gabi. Um comentário assim, bem extenso, mas a gente vai tentar, eu acho que vale a pena esse comentário em si, a gente trabalhar mesmo e explicar algumas coisas que aparentemente causaram uma pequena confusão. Ela começa assim, falando que ela achou bem bacana o nosso cast, e ela falou que tem uma ressalva técnica. Ela falou que no cast de construção e no Golden Boy, e sobre fobia, se não me engano, ela fala que a voz do Rods e das meninas fica um pouco mais baixo que dos outros participantes. E de vez em quando a música tá um pouco mais alta. Aí ela falou que quando ela aumenta o volume pra ouvir as vozes, de repente troca a música e estoura o som, a gente acaba estourando. Realmente, desculpa, a gente realmente... tá com problema realmente de achar um nivelamento certo entre a música e as vozes. A gente realmente teve esse problema. A gente tá tentando melhorar, melhorou. Acho que melhorou bem nos últimos dois casts. A gente tá tomando cada vez mais cuidado com isso, tá? E a gente pede desculpa pelo probleminha. Se você ficou surda, muito desculpa, tá? Não foi a nossa intenção. Desculpa, a gente dá a orelha do Mug pra você. Você começa a escutar com a dele. A dele não serve pra nada mesmo? Não serve pra nada mesmo. Aí ela vai falar, quanto ao cast... de Dragon Ball, fiquei meio desapontada com o quanto vocês ficaram batendo na tecla sobre não poder viajar sozinha, no caso, a Bulma. Ela falou, nem vou ficar chiando sobre o adolescente no ponto. Só que chega a ser estranho, gente, tão jovem quanto vocês terem uma ideia tão retrógrada e machista quanto essa. Até porque existe perigo para todo mundo, ela. Tem um ditado de baixo calão que ela falou que não vai citar aqui. Mas citou. Em outras palavras... Ela, mas citou, mas é realmente, o primeiro comentário dela é referente ao comentário que a gente que fizeram, não estava no cast, sobre a Bulma não poder viajar sozinha. Eu acho que não é a questão da Bulma viajar sozinho, é a questão de qualquer jovem de 15 anos viajar sozinho, no mundo de Dragon Ball. Então, exatamente, a gente tá falando de Dragon Ball, que é um mundo onde você tem pessoas superpoderosas e dinossauros. Vamos contextualizar. A Bulma, ela não é nem treinada, nem tem superpoderes... Yeah. E ela é uma patricinha, ela não sabe viver, assim, ela não é uma, sei lá, uma ranger, um servivore, não. Ela é uma garota de 15 anos solta nesse mundo perigoso. O que a gente quis dizer é, qualquer adolescente comum que não tem uma vivência, um treinamento, está em perigo, seja uma menina, seja um menino, sabe? Eu acho que assim, se a gente acabou passando uma imagem machista de, a garota não pode sair de casa, tem que ficar cozinhando, não foi isso de forma alguma que a gente quis dizer, tanto que... A gente não, eu pelo menos não acho estranho a Pan em Dragon Ball GT ir pra outro planeta. Porque ela é forte, ela é treinada, ela tem superpoder, é diferente. Eu acho que a questão é nessa. Que é estranho a Bulma, uma garota frágil, sair no mundo absurdo como é o mundo de Dragon Ball. E também ela pega meio mundo no anime, então é melhor a gente nem comentar muito sobre ela. Então, E sobre o adolescente no ponto, na verdade, é até uma piada interna da obra. A obra brinca muito com essa questão dela ser uma garota sim, bonita. Sim, o próprio Akira Toriyama coloca piadas desse calão o tempo todo na história. Então, a ideia que a gente fez ao fazer o podcast foi transmitir a mesma ideia que o anime passa, sabe? É, não é que a gente acha ela, sei lá, gostosa. Não é que a gente é machista, né? É que o anime, ele passa essa ideia mais de sátira mesmo. Então a gente quis dar essa ideia de sátira também no podcast. Ela falou... E, bom, nesse cast de jogos de consoles, vocês pareceram preocupados em ofender engenheiros e arquitetos, porém se esquecendo dos gays. Sei que é difícil desapegar desse tipo de piada. Ela... Parece vocês uma chatice da minha parte, mas não seria legal se vocês estivessem entre os primeiros podcasts que falassem que ser gay é algo ruim. Na verdade, assim, eu acho que, de novo, foi mais uma questão da interpretação da piada em si do que realmente o nosso sentido. De forma alguma, a gente quis diminuir ou denegrir qualquer tipo de homossexual. Se você analisar a piada do Mug, ela trata do engenheiro e do decorador no mesmo nível. Sendo que a única pessoa que, entre aspas, é denegrida é o arquiteto que, teoricamente, está no meio. Então, quem tem que ficar bravo, no caso da piada, se a gente está tirando com a cara de alguém, denegrindo a imagem de alguém, é do arquiteto, que a gente fala que está no meio termo. De forma alguma, a gente está falando que tem algum problema no cara ser gay, ou ser decorador, ou ser arquiteto, ou ser machão. Em momento algum, a gente quis passar uma imagem de preconceituosos aqui no podcast. Não tem nada a ver. Essa é uma piada, assim, então, a gente não fez uma piada denegrindo a homossexualidade de forma alguma. É uma piada que, pelo contrário, não denigre. Apesar de citar o homossexual, ter a presença de um homossexual na piada, ela não denigre. A gente não vai deixar de fazer uma piada que tem homossexual que não vá denegrir ele. A gente não vai deixar de fazer uma piada só porque, não pode falar de gay no mundo. Não, gente, não é assim também. A gente faz piada com... A gente fez piada já com o Seiji, que é idoso. A gente já fez piada com asiático, com criança, com sogra. E de forma alguma a gente denegriu alguma. A gente fez uma piada, logicamente uma piada sempre é uma generalização, uma exacerbação da realidade. Dessa vez, se a gente ofendeu algum homossexual ou alguém, desculpa, realmente não foi a nossa intenção, não foi a intenção do Mug quando fez exatamente. Essa piada. A gente pede desculpa aí qualquer coisa que aconteceu, que vocês acharam que foi de mau gosto. Não foi a nossa intenção de maneira nenhuma. De maneira alguma, assim. Nem fazer um comentário machista, nem fazer um comentário preconceituoso contra o homossexual. Desculpa se a gente deu a entender dessa forma. A gente tá aqui realmente agora tentando explicar qual foi as nossas intenções ao fazer essas duas piadas. Valeu, Gabi, pelo seu comentário. A gente vai aí se policiar caso a gente tenha feito alguma coisa realmente ruim. Vamos estar sempre tentando melhorar aí nos podcasts, né? O próximo comentário é dele de novo, Kaique Machado, que comentou a matéria do review Pokémon Black White 2. Eu vou ler o comentário. Aí, ó, tá começando a zerar o site, hein? Comentando em uma matéria. Comenta em tudo. Começa a comentar. Já, tá vendo? Já foi citado duas vezes no mesmo cast. Tá vendo? Daqui a pouco só vai se falar você. A gente faz uma caixa de entrada do Kaique. O Kaique falou que o mais interessante foi, na franquia Pokémon, que começou justamente pelo jogo, é que a forma disso tudo é extremamente simples. Vamos inventar criaturas e colocá-las para lutar junto com os outros. A história pouco importava, pois a dinâmica do jogo era simples e era demais. E agora, ainda por cima, eles estão colocando história no Black White. Então, é o que torna o jogo ainda mais legal, né? Pelo menos na minha opinião. Quem mais aí lembrou do Nier de Death Note quando viu o Eu vou ser sincero que eu não lembrei. Desculpa. Eu não... Eu também não lembrei. Mas eu acho a história do N muito interessante, aliás. Eu no começo, na primeira vez que eu joguei, que eu já joguei várias, eu desacreditei. Então, pra mim, é algo brilhante. O Black White e o Black White, eles têm uma história muito boa. Eles têm um enfoque bem legal. E, apesar de Pokémon ter uma mecânica simples, ele é um dos jogos mais complexos de se dominar do mundo, assim. Sim, exatamente. É um jogo... O pessoal fala de Skyrim, que você perde a vida. Fala de Minecraft, mas, mano, Pokémon, pra mim, é pior que os dois juntos. Pelo menos pra mim, eu já fiz muito mais horas de Pokémon na minha vida. Se você quer realmente jogar Pokémon Serious Business, cara, é muito difícil. Sério, muito difícil. Se contar todos os jogos, eu já fiz mais de 1000 horas, então vamos deixar isso quieto. Bom, o próximo comentário é do Dylan, que comentou no nosso cast de chefões. Vamos lá, comentário. Foi o primeiro a comentar no cast, apesar de aparecer a mensagem do Stage. Na verdade, ele foi o primeiro, mas o Stage deu um reply nele. Pra quem não sabe, um detalhe legal. Pra quem não sabe, sabe aquela vozinha que fala Projeto X, que você tá ouvindo aí agora? É o Dylan que gravou. O Dylan é muita gente boa. E logo, logo ele vai estar em podcast nosso. Com a gente também. Pode ter certeza que vai. A gente tá tentando fazer ele aparecer antes do UOL. Dane-se o UOL. Vamos lá. Aí ele falou assim, aí sim, galera. Cast com o tema de games é a minha cara. Eles mandaram muito bem. Chefões, eu tenho assim como Rods mais experiência com chefes de arcade, principalmente os da série The King of Fighters, que na opinião dele são os melhores. Ele fala, o Rugal pra ele é o mais apelão e o mais estiloso pra ele é o Ignis, chefão do King of Fighters 2001. Apesar de não ser tão apelão quanto o Rugal, ele falou, a figura dele dos ataques são extremamente impactantes e o especial dele faz você ter dó do seu personagem apanhar tanto. O Dario é praticamente especialista em jogos de luta, né? Eu fui conversar com ele e me senti mal, eu não sei nada de jogo, né? De luta. O próximo comentário é do Arthur Antunes Gosturbo, do Legcast, e ele comentou que o Gary é um bosta. Fica sempre se gabando e perde fácil. Depois fica chorando que nem uma moça em Lavender. Buah, tu matou meu Hot Kate. Olha só. Bom, o Red, esse sim é foda, concordo totalmente com você. E ele falou que o Sephiroth, né, o nosso novo vilão. Sephiroth? É um Sephiroth. Cara que ficou insano, mas ele curte muito porque ele teve suas razões, né? Outra coisa dele é que apesar de ser muito forte, ele só ataca o grupo do Cloud. É quando eles tentam parar os planos dele. Você encontra com ele várias vezes no jogo e ele não faz nada. Porém, quando faz, alguém morre. Olha o spoiler. Pessoas morrem. Pessoas morrem. O legal do Sephiroth é que ele ficou até mais famoso que o próprio Cloud, né? A galera gosta mais do Seth, né, que do próprio Cloud. Ele falou também que o que ele mais gosta em um vilão são as motivações. Quando o vilão convence ele, é quando o vilão tá... Quando que o vilão tá fazendo faz sentido pra ele, né? Quando o passado dele faz com que ele tenha a noção distorcida do mundo. E ele gosta muito disso. Ele até comentou do Killbane, de Madoka. E ele falou que um dos jogos que tem muitos vilões assim é o Metal Gear Solid, que já foi comentado no e-mail de outra pessoa que a gente leu aí hoje. Ele falou também que quando ele não tem uma motivação, pelo menos ele tem que testar muito bem as habilidades do jogador. Ele não gosta daquele jogo que, tipo, que o vilão é igual aos inimigos normais, só que mais forte. Ele tem que ter uma... O vilão tem que apelar, né, quando tá quase morrendo, pra deixar o jogador mais puto com ele. E é verdade, eu concordo com isso. Aquele vilão que é só o inimigo normal de cor diferente não é legal. Exatamente, tem que ter um quê a mais, né, o vilão. Eu acho que não só a questão de apelar, eu acho que na própria história do vilão tem que ter um detalhe mais forte. A gente não vai ler mais um recado pro Oswaldo Costa. Oswaldo, a gente não tem como falar o que é só do Sephiroth, tá? Desculpa. Você queria mais do Sephiroth, não dá. Realmente a gente não, teve que cortar. Não temos quórum pra isso. Não temos quórum. A gente tem que cortar o Mugo. Não dá pra deixar só ele falando o tempo todo sem parar. Próximo comentário é do Kazoo. Uma batalha contra chefes que marcou recentemente foi no jogo Catherine. Ele falou, todos os chefes são desesperadores. Catherine é aquele jogo da menina com cabelo laranja, né? Amarelo. Isso mesmo. Ele vai explicar e eu vou dar uma resumida que ele explica como que é. Porque o jogo do Catherine é o seguinte, ele é um sistema de puzzles. Então você tem que escalar uma parede de blocos. E pra escalar, você tem que mexer os blocos com o seu personagem. Então, na verdade, o vilão vai vindo atrás de você, o chefão, e você tem que subir o mais rápido possível pra fugir dele. Mano, isso me desespera, não ia dar certo. Pô, é desesperador. É um jogo difícil. É um jogo muito difícil, ele falou. Ele falou que ele nunca faleceu tanto num jogo. Faleceu, gostei da palavra que ele empregou. Eu faleceria também. Ele falou também. Que a melhor parte, que quando ele consegue a do chefe, toca aquela música. Aleluia, aleluia. Aí, parabéns pelo cast e um abraço. Realmente uma boa, a gente não pensou, nem lembramos o Catherine. Eu que joguei ainda, jogo difícil. A gente não lembrou uma boa lembrança. O próximo comentário é da Monique Pantoja, que ela falou o seguinte. Muito bom cast, o nível de áudio tá ficando melhor. Ó, tá vendo? Ó, a gente tá melhorando. Apesar de nunca ter jogado, na verdade eu não sou de jogar muito. Os únicos jogos que eu lembro de ter jogado são os da série Pokémon, do Mario e do Yu-Gi-Oh! E alguns de GBA. Sério, jogou Pokémon e Mario, pra mim tá excelente. Não é, já tá perfeita no mundo de jogos. Um jogo da série Final Fantasy. Eu acho o Sephiroth um vilão chefão muito firme. Um vilão super legal é o Capitão Nankin, do jogo de Blob 2. Ele é super engraçado, na verdade não sei o nome dele, mas gosto de chamar ele assim. The Blob é um jogo que você tem que pintar a cidade, você é uma bolha de tinta. Tem pro Wii, saiu pro Nintendo Wii, os dois, se não me engano. Eu não joguei, mas realmente falam que é bom. E a pergunta sobre o caixa de entrada, que ela perguntou na semana passada, por que o caixa de entrada fica na saída? Fica na saída, né? E a gente respondeu pra ela que tem toda uma pesquisa de clima aí que a gente fez pra poder decidir isso. O Inmetro, a gente fez uma pesquisa com o Inmetro. E pelo que eu vi, tá dando certo. E sobre a pergunta do caixa de entrada, eu só achei o nome do caixa de entrada meio estranho por ser algo que passa no final. Mas aí lembrei que caixa de entrada também é um submenu do menu de mensagens de celulares. Então faz exatamente, todo sentido. Exatamente, quando você recebe uma mensagem, ele está na caixa. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas enfim. É, ou inbox também. Inbox é caixa de entrada em inglês. Ou... Mas meu celular tá em português. Ou, se tiver em espanhol, tá carrita de mensagens. Ou carrita de entrada. se você for mexicano. Respondendo a pergunta que vocês fizeram, a Marina Pantoja, acho estranho falar o sobrenome, e eu somos irmãs, do mesmo pai e mãe, separadas por 5 longos anos. Olha só. O drama modiou. E elas se reencontraram graças ao Projeto X. É isso aí. Só que não. Não. Nós salvando vidas. Na de verdade, volta à minha terra. Na verdade, ela está me olhando agora enquanto eu comento isso. Então eu vou mandar um abraço pra Monique e pra Marina Pantoja. Vocês sim, duas são irmãs. Muito legais. Continuem comentando, continuem lendo e mandem e-mails, porque a gente gosta muito disso. Isso. E legal ter duas irmãs que ouvem a gente toda semana, assim, é, uma de frente. Nem meus irmãos não ouvem, é diferente. O meu ouve e manda até e-mail, olha. Olha que dá, que maravilha. Mas é isso aí. Bom, é só isso e até. Valeu, valeu, Monique, muito obrigado. E valeu, Marina, que vocês acompanham o Projeto X, continuem acompanhando. Muito obrigado. Muito e legal. Agora, pra terminar esse caixa de entrada que já está gigante. Gigante. Mas maior, recordes. Recorde, maior fazer. Caixa de entrada já feita aqui no Projeto X. É, a dica do podcast da semana que vem é uma das dicas que eu acho que ninguém vai acertar, porque... É, porque saiu da cabeça do Mug, então só ele sabe. A gente já imagina que não vem coisa boa. Então a dica do cast da semana que vem é tapão. Vamos a ver dica é tapão, não, o tema não é tapão. É o dica é tapão. A dica é tapão, então vamos ver quem consegue adivinhar aí, porque eu não conseguiria nunca. Sério, se alguém acertar, vai ter salva de palmas no próximo caixa de entrada. Porque, nossa senhora. Parabéns, parabéns pra você. Bom, então valeu, galera. Até semana que vem e um abraço pra todo mundo aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Seja. É o Mug. Não, vai você, por favor. Não, vai Mug. Vou logo. Vai você. Vai logo, na verdade, pô. É a Dri. Eu quero ficar é Dri. Com o último. Vai. A Dri já foi. Já foi, é verdade. Vai Mug, pô. É. Vai, Sage. Vamos, vamos parar de viadagem, falando, alguém, vai. Nossa, isso. Ah, tá, isso eu falo, vai pros então. Erros. Meu, que coisa. Whatever. Bom, mas essa noite, essa manhã, essa tarde, sei lá. O que vocês quiserem, não sei onde vocês vão estar, não sei o que vocês vão estar cagando. Opa, cagando não, por favor, não estejam cagando. Você sabe, né? Eu só digo uma coisa, se vocês estiverem fazendo isso, não levem o computador junto. Por favor. Não entrem em chamada no Skype com isso. Mas enfim. Nada não, vamos prosseguir. E quem nunca que passava esmalte? Eu tive esmalte. Esmalte o quê? Não é esmalte. Metiolate. Metiolate. Ou seja, com revelações. Isso é outra aqui. Coisa, isso não é infância. Isso, Sage. Isso aí já não é infância, mas não. Não, é metiolate, cara. Isso é outras paradas já. Mas claro, a gente não tem preconceito. A gente não conhecia esse lado de você, mas tudo bem. Metiolate.